Cheiro 22, página 165, capítulo 17. O efeito sobre os produtores dos jogos é imediato e satisfatório. Vários soltam pequenos gritos. Outros deixam cair os seus copos de vinho, que se estilhaçam melodiosamente no chão. Dois deles até parece que vão desmaiar. A expressão de choque é unânime. Consegui a atenção do Plutarque Heavensby. Ele olha-me fixamente, enquanto o sumo do pêssego que esmagou na mão lhe escorre pelos dedos. Por fim, pigarreia e diz: pode sair agora, senhorita Everdeen? Aceno respeitosamente e volto-me para sair. Mas, no último instante, não resisto à tentação de arremessar o recipiente de tintura por cima do ombro. Ouço o conteúdo despedaçar-se contra o boneco, ao mesmo tempo que se quebram mais alguns copos de vinho. Quando as portas do elevador se fecham à minha frente, vejo que ninguém se mexeu. Isso surpreendeu-os, penso. Foi imprudente e perigoso, e por certo pagarei 10 vezes mais o seu preço. Contudo, neste momento sinto qualquer coisa que se aproxima da exaltação e vou tentar saboreá-la. Quero encontrar o Haymitch imediatamente e contar-lhe da minha sessão, mas não vejo ninguém. Calculo que estejam a arranjar-se para o jantar e decido ir tomar um duche, uma vez que tenho as mãos manchadas de tinta. Debaixo do chuveiro, começo a questionar a sensatez da minha última proeza. A pergunta que agora devia sempre servir-me de guia é: isto ajudará a salvar a vida do Pita? Indiretamente, o que fiz poderá não ajudar. O que acontece nos treinos é altamente confidencial, por isso não adianta castigar-me quando ninguém saberá qual foi a minha infração. Com efeito, no ano passado fui premiada pela minha impetuosidade. Mas este é um crime diferente. Se os produtores dos jogos estão zangados comigo e decidirem castigar-me na arena, o Pita poderá também sofrer por tabela. Talvez tenha sido demasiado impulsiva, contudo, não posso dizer que esteja arrependida. Quando nos juntamos todos para o jantar, reparo que o Pita tem as mãos ligeiramente manchadas de várias cores, apesar do cabelo ainda estar molhado do banho. Afinal, sempre deve ter feito algum tipo de camuflagem. Depois de servirem a sopa, o Haymitch vai direto ao assunto na mente de toda a gente. Muito bem, então como correram as vossas sessões individuais? Troco olhares com o Pita. Afinal, não estou tão ansiosa por traduzir o que fiz em palavras. Na tranquilidade da sala de jantar, parece-me demasiado radical. Tu primeiro, digo ao Pita. Deve ter sido muito especial. Tive de esperar 40 minutos para entrar. O Pita parece paralisado com a mesma relutância que estou a sentir. Bem, eu fiz uma camuflagem, como sugeriste, Katniss. Ele hesita. Não propriamente uma camuflagem, quero dizer. Usei as tintas. Para fazer o quê? Pergunta a Portia. Lembro-me da agitação dos produtores dos jogos quando entrei no ginásio para a minha sessão, do cheiro a produtos de limpeza, do tapete arrastado para cima daquele lugar no centro do ginásio. Seria para esconder alguma coisa que eles não conseguiram limpar? Pintaste alguma coisa, não foi? Um retrato. Viste? Perguntou Pita. Não, mas eles pareciam estar a fazer muita questão de o esconder, respondo. Bem, isso seria normal. Eles não podem deixar um tributo saber o que o outro fez, lembra a Effie, despreocupada. Que pintaste, Pita? Ele parece-me um pouco sentimental. Foi um retrato da Katniss? Por que haveria ele de pintar o meu retrato, Effie? Pergunto, um tanto irritada. Para mostrar que vai fazer tudo o que pode para te defender. Afinal, é o que toda a gente no Capitólio espera dele. Não se ofereceu para ir contigo? Responde a Effie, como se isso fosse a coisa mais óbvia deste mundo. Na verdade, pintei a Ru, revela o Pita. a imagem dela, depois de a Katniss a ter coberto de flores. Segue-se uma longa pausa à mesa, enquanto toda a gente digere a surpresa. E que pretendias conseguir com isso, exatamente? Perguntou Haymitch, com uma voz muito ponderada. Não tenho a certeza. Queria apenas responsabilizá-los, mesmo que por um instante, responde o Pita, por terem morto aquela menina. Isto é terrível. A Effie parece estar prestes a chorar. Esse tipo de pensamento não é permitido, Pita. Absolutamente. Só vais trazer mais problemas para ti e para a Katniss. Tenho de concordar com a Effie desta vez, admite o Haymitch. A Portia e o Cina ficam calados, com rostos muito graves. É evidente que eles têm razão. No entanto, apesar de isso me preocupar, penso que o Pita fez foi fantástico. Suponho que esta não seja a melhor altura para dizer que enforquei um boneco e pintei nele o nome do Seneca Crane a vento. Isto surte o efeito desejado. Após um momento de incredulidade, toda a reprovação da sala me cai em cima como uma tonelada de pedras. Tu enforcaste o Seneca Crane? Gagueja o Sina. Sim, estava a mostrar os meus novos dotes para fazer nós e por alguma razão ele acabou pendurado de um laço corredio, esclareço. Oh, Katniss, suspira a Effie numa voz abafada. Como é que soubeste disso sequer? É algum segredo? O presidente Snow não me deu a entender que fosse. Na verdade, parecia ansioso que eu soubesse, replico. A Effie abandona a mesa com o guardanapo colado ao rosto. Agora, indispus a Effie. Devia ter mentido e dito que atirei umas setas. Até parece que o planeámos, comenta o Pita, lançando-me apenas um indício de um sorriso. Não planearam? Pergunta a Portia, fechando as pálpebras com os dedos, como se estivesse a proteger-se de uma luz muito forte. Não, respondo, olhando para o Pita com um novo sentimento de estima. Nem sequer sabíamos o que íamos fazer antes de entrar. E Haymitch, acrescenta ao Pita, decidimos que não queremos outros aliados na arena. Ótimo, assim não serei responsável por me matarem os amigos com a vossa estupidez, atira ele. Era exatamente nisso que estávamos a pensar, asseguro-lhe. Acabamos a refeição em silêncio. Mas quando nos levantamos para passarmos à sala de estar, o Sina abraça-me e dá-me um aperto. Vamos lá ver as pontuações dos treinos. Reunimos-nos à volta do televisor e a Effie, de olhos vermelhos, volta a juntar-se a nós. Os rostos dos tributos surgem no ecrã, distrito a distrito, e as suas pontuações piscam por baixo das suas fotografias, de 1 a 12. Como seria de esperar, pontuações altas para a Kashmir, o Gloss, o Brutus, a Enobaria e o Finnick. Baixas, as médias para os restantes. Já alguma vez deram um zero? Pergunto. Não, mas há uma primeira vez para tudo, responde o Sina. E ficamos a saber que ele tem razão. Porque quando eu e o Pita recebemos ambos um 12, batemos um recorde na história dos Jogos da Fome. No entanto, ninguém tem vontade de celebrar. Por que fizeram isso? Pergunto. Para que os outros não tenham outra alternativa senão escolher-vos como alvo, responde o Haymitch rispidamente. Vão dormir. Não suporto mais olhar para nenhum dos dois. O Pita acompanha-me até ao meu quarto em silêncio. Mas antes de poder dar-me as boas-noites, abraço e encosto a cabeça no peito dele. As suas mãos sobem-me pelas costas e a bochecha dele encosta-se ao meu cabelo. Desculpa se piorei as coisas, murmuro. Não mais do que eu. Por que o fizeste afinal? Pergunta ele. Não sei. Para lhes mostrar que sou mais do que um peão nos seus jogos? Avento. Ele ri-se um pouco, lembrando-se sem dúvida da noite antes dos jogos, no ano passado. Estávamos no terraço, os dois sem conseguir dormir. O Pita tinha dito algo parecido então, mas eu não tinha percebido. Agora percebo. Eu também, afirma ele. E não estou a dizer que não vou tentar. Salvar-te, quero dizer. Mas, para ser sincero, achas que o Presidente Snow provavelmente já deu ordens diretas para que providenciem a nossa morte na arena? Concluo. Isso já me passou pela cabeça, confesso ao Pita. Também já me passou pela cabeça, repetidas vezes. Mas, ao passo que eu sei que nunca irei sair daquela arena com vida, continuo a ter esperança de que o Pita sairá. Afinal, não foi ele que sacou daquelas bagas, fui eu. Ninguém nunca duvidou que a provocação do Pita fosse motivada por amor. Por isso, talvez o Presidente Snow prefira mantê-lo vivo, esmagado e desolado, como um aviso para os outros. Mas mesmo que isso aconteça, toda a gente saberá que caímos a lutar, certo? Pergunta ao Pita. Toda a gente saberá, respondo. E pela primeira vez, distancio-me da tragédia pessoal que me consumiu desde que anunciaram o quarteirão. Lembro-me do velhote que mataram no Distrito 11 e da Bonnie e da Twill e dos rumores dos motins. Sim, toda a gente nos distritos estará a observar-me para ver como é que lido com esta condenação à morte, este último ato de domínio do Presidente Snow. Estarão à espera de algum sinal de que os seus combates não foram em vão. Se conseguir deixar claro que continuo a desafiar o Capitólio até ao fim, o Capitólio poderá matar-me, mas não destruirá o meu espírito. Que melhor maneira de dar esperança aos rebeldes? A beleza desta ideia é que a minha decisão de salvar o Pita à custa da minha própria vida é, em si, um ato de desafio. Uma recusa de participar nos Jogos da Fome, segundo as regras do Capitólio. O meu desígnio pessoal coincide plenamente com o meu desígnio público. E se puder, de facto, salvar o Pita para a Revolução, isso seria ideal, porque serei mais valiosa morta do que viva. Poderão transformar-me numa espécie de mártir para a causa e pintar o meu rosto em bandeiras. E isso contribuirá mais para incentivar as pessoas do que qualquer coisa que eu pudesse fazer se estivesse viva. O Pita, contudo, será mais valioso vivo e trágico, porque poderá traduzir a sua dor em palavras que transformarão as pessoas. Ele ficaria furioso se soubesse que estou a pensar nestas coisas. Por isso, digo apenas, então, o que devemos fazer com os últimos dias que nos restam? Eu só quero passar todos os minutos possíveis do resto da minha vida contigo, responde o Pita. Anda, então, digo, puxando para dentro do meu quarto. Parece um luxo tão grande dormir novamente com o Pita. Só agora percebo como estava ansiosa por algum contacto humano, pela presença dele ao meu lado, na escuridão. Gostava de poder voltar atrás, de reaver as últimas duas noites em que o afastei. Caio no sono, envolvida no calor dele, e quando volto a abrir os olhos, a luz do dia está a espreitar pelas janelas. Nenhum pesadelo, diz o Pita. Nenhum, confirmo. E tu? Nenhum. Já me tinha esquecido de como era uma verdadeira noite de sono. Ficamos deitados durante algum tempo, sem pressa, para começar o dia. Amanhã à noite será a entrevista na televisão. Por isso, hoje, a Effie e o Haymitch deviam aconselhar-nos. Mais saltos altos e comentários sarcásticos, penso. Mas depois, a Vox ruiva e entra no quarto com um bilhete da Effie dizendo que, tendo em conta o nosso passeio recente, tanto ela como o Haymitch concluíram que já sabemos comportar-nos adequadamente em público. As sessões de preparação foram canceladas. A sério? Questiona o Pita, tirando-me o bilhete da mão e examinando. Sabes o que isto significa? Temos o dia inteiro só para nós. Pena, não podemos ir a lado nenhum, comento tristonha. Quem disse que não podemos? Pergunta ele. O terraço. Mandamos vir um montão de comida, agarramos nos cobertores e subimos ao terraço para fazermos um piquenique. Um piquenique de um dia inteiro, num jardim de flores que tilinta com espanta-espíritos. Comemos, deitamos-nos ao sol. Eu arranco uns caules compridos de trepadeiras e uso os meus novos conhecimentos para fazer nós e tecer redes. O Pita desenha-me. Inventamos um jogo com o campo elétrico que rodeia o terraço. Um de nós atira uma maçã pelo parapeito e o outro tem de a apanhar. Ninguém nos incomoda. Ao final da tarde, estou deitada com a cabeça no colo do Pita, fazendo uma coroa de flores enquanto ele brinca com o meu cabelo, afirmando que está a praticar os nós. Passado algum tempo, as mãos dele param de mexer. Que foi? Pergunto. Gostava de poder congelar este momento, aqui mesmo, agora, e viver nele para sempre. Responde o Pita. Normalmente, este tipo de comentário que sugere o amor eterno que ele sente por mim faz-me sentir culpada e horrível. Mas estou tão quente e descontraída e longe de todas as preocupações com um futuro que nunca terei que deixo escapar as palavras. Está bem. Consigo ouvir-lhe o sorriso na voz. Então, deixas? Deixo. Respondo. Os dedos dele voltam para o meu cabelo e eu passo pelo sono. Mas ele acorda-me para ver o pôr do sol. É um espetacular clarão amarelo e cor de laranja por cima dos telhados do Capitólio. Achei que não irias querer perdê-lo, aventa o Pita. Obrigada, respondo, porque posso contar pelos dedos o número de pôres de sol que me restam e não quero perder nenhum. Não nos juntamos aos outros para o jantar e ninguém nos chama. Ainda bem. Estou farto de fazer toda a gente à minha volta tão triste, comenta o Pita. Toda a gente a chorar. Ou o Heimitz. Ele não precisa de continuar. Ficamos no terraço até à hora de deitar. E depois descemos discretamente para o meu quarto, sem encontrar ninguém. Na manhã seguinte, somos acordados pela minha equipa de preparação. A visão de nós os dois a dormir juntos é demais para a Otávia, porque ela desata logo a chorar. Lembra-te do que nos disse o Sina, avisa a Vénia ferozmente. A Otávia acena com a cabeça e sai do quarto a soluçar. O Pita tem de voltar para o quarto dele para se arranjar e eu fico sozinha com a Vénia e o Flávios. A cavaqueira habitual foi suspensa. Na verdade, pouco falam, exceto para me pedirem para levantar o queixo ou fazer comentários sobre alguma técnica de maquilhagem. Está quase na hora do almoço quando começo a sentir qualquer coisa a cair-me no ombro e volto-me para ver o Flávios, que me esteve a despontar o cabelo com lágrimas silenciosas a escorrer-lhe pela cara. A Vénia lança-lhe um olhar. Ele pousa delicadamente a tesoura na mesa e sai do quarto. Então fica só a Vénia, cuja pele está tão pálida que as suas tatuagens parecem saltar-lhe do corpo. Quase rígida de determinação, arranja-me o cabelo, as unhas e a maquilhagem, trabalhando rapidamente para compensar a ausência dos colegas. Durante esse tempo, nunca me olha nos olhos. Só quando o Sina aparece para me aprovar e dispensá-la, é que ela me toma as mãos, olha-me diretamente nos olhos e diz: queríamos todos que soubesses que foi um privilégio contribuir para estares no teu melhor. Depois sai rapidamente do quarto. A minha equipa de preparação. Os meus tontos e frívolos queridos, com as suas obsessões por plumas e festas, quase me partem o coração com a sua despedida. É evidente, pelas últimas palavras da Vénia, que todos sabemos que não irei voltar. Será que todo mundo sabe? Pergunto-me. Olho para o Sina. Ele sabe, com certeza. No entanto, como prometeu, da parte dele não há perigo de lágrimas. Então, e que vou vestir eu hoje à noite? Pergunto, olhando para o saco onde ele traz o meu vestido. Foi o presidente Snow que escolheu o vestido, informa a Sina. Ele abre o saco, revelando um dos vestidos de noiva que usei para a sessão fotográfica. Seda branca, pesada, com um decote baixo e cintura justa e mangas que caem dos pulsos até ao chão. E pérolas, pérolas por todo lado, cozidas ao vestido e em colares ao meu pescoço e na coroa para o véu. Apesar de terem anunciado o quarteirão na noite da sessão fotográfica, as pessoas ainda puderam votar no seu vestido preferido e este foi o vencedor. O presidente disse que deves vesti-lo hoje à noite. Os nossos protestos foram ignorados. Esfrego um bocado da seda entre os dedos, tentando perceber as razões do presidente Snow. Imagino que, como fui a que mais o ofendi, o meu sofrimento, perda e humilhação merecem mais atenção e publicidade. Isto, na opinião dele, deixará tudo bem claro. É tão cruel este golpe do presidente de transformar o meu vestido de noiva na minha mortalha que me atinge em cheio, deixando-me com uma dor surda no interior. Bem, seria uma pena não usar um vestido tão bonito. É a única coisa que consigo dizer. O Sina ajuda-me a pôr o vestido com cuidado. Quando este me cai sobre os ombros, não posso deixar de me queixar. Foi sempre assim tão pesado? Pergunto. Lembro-me de que muitos dos vestidos eram compactos, mas este parece pesar uma tonelada. Tive de fazer algumas pequenas alterações por causa das luzes, explica o Sina. Aceno com a cabeça, mas não percebo o que isso tem a ver com seja o que for. Ele acaba de me enfeitar com os sapatos, as pérolas e o véu. Retoca-me a maquilhagem, pede-me para dar uma volta. Estás deslumbrante, comenta. Agora, Katniss, como este corpete é tão justo, não quero que levantes os braços por cima da cabeça. Não antes de girares. Vou ter de girar outra vez? Pergunto, pensando no meu vestido do ano passado. Tenho a certeza de que o César te vai pedir. E se não pedir, sugere-o tu mesma. Mas não logo. Guarda-o para o grande final. Aconselho a Sina. Faz-me sinal para eu saber. Peço. Está bem. Tens algum plano para a entrevista? Sei que o Haymitch deixou tudo por vossa conta. Continua o Sina. Não. Este ano vou só improvisar. Mas é engraçado, não estou nada nervosa. E não estou. Por mais que o presidente Snow me odeie, este público do Capitólio é meu. Encontramo-nos com a Effie, o Haymitch, a Portia e o Pita no elevador. O Pita traz um smoking elegante e luvas brancas. O tipo de coisa que os noivos usam nos casamentos, aqui no Capitólio. No nosso distrito é tudo muito mais simples. A mulher normalmente aluga um vestido branco que já foi usado centenas de vezes. O homem veste qualquer coisa limpa, que não seja roupa da mina. Preenchem os impressos na Casa da Justiça e é-lhes atribuída uma casa. A família e os amigos reúnem-se para uma refeição ou uma fatia de bolo, se houver dinheiro para isso. Mesmo que não haja, entoamos sempre uma canção tradicional quando o novo casal transpõe a porta para a sua casa. E temos a nossa pequena cerimónia, em que os noivos acendem o seu primeiro fogo, torram um bocado de pão e partilham-no. Talvez seja antiquado, mas ninguém se sente realmente casado no Distrito 12 antes do pão torrado. Os outros tributos já se juntaram nos bastidores e conversam baixinho. Mas quando eu e o Pita chegamos, calam-se todos. Reparo que toda a gente lança olhares furiosos ao meu vestido de noiva. Terão inveja da sua beleza? Do poder que me dará para manipular o público? Por fim, o Finnick comenta: não acredito que o Sina te tenha metido nisso. Ele não teve escolha. O presidente Snow obrigou-o. Retruco um pouco na defensiva. Não deixarei ninguém criticar o Sina. A Cashmere atira os caracóis louros para trás e dispara: bem, estás ridícula. Depois agarra na mão do irmão e puxa-o para a frente da procissão que subirá ao palco. Os outros tributos começam também a pôr-se na fila. Sinto-me confusa, porque apesar de estarem todos zangados, alguns nos dão palmadinhas simpáticas no ombro. A Joana Mason para mesmo para me endireitar o colar de pérolas. Falo pagar por isto. Está bem? Sugere. Aceno que sim com a cabeça, mas não percebo o que ela quer dizer. Não antes de estarmos todos sentados no palco e o César Flickerman, com realces cor de alfazema no cabelo e no rosto este ano, ter feito o seu discurso de abertura e os tributos iniciarem as suas entrevistas. É a primeira vez que percebo a dimensão da traição sentida pelos vencedores e da raiva que a acompanha. Mas eles são tão astutos, tão maravilhosamente inteligentes na sua forma de se expressar, que acaba tudo por se refletir no governo e no presidente Snow em particular. Nem todos, porém. Há os retrógrados habituais, como o Brutus e a Ianobária, que estão aqui apenas para mais uns jogos. E os demasiado confusos, drogados ou perdidos para se juntarem ao ataque. Mas há vencedores suficientes, ainda com cabeça e coragem para lutar. A Cashmere dá início às hostilidades com um discurso sobre como não consegue parar de chorar, quando pensa no que as pessoas do Capitólio devem estar a sofrer por nos irem perder. O Gloss evoca a amabilidade com que ele e a irmã foram recebidos aqui no Capitólio. O Beatty, com os seus tiques nervosos, põe em dúvida a legalidade do quarteirão, querendo saber se esta foi devida e recentemente analisada por especialistas na matéria. O Finnick recita um poema que escreveu ao seu único e grande amor no Capitólio. E umas centenas de pessoas desmaiam, porque têm a certeza de que ele se refere a elas. Quando chega a vez da Joana Mason, ela pergunta se não há nada que se possa fazer para resolver a situação. De certo, os criadores do quarteirão nunca previram esta ligação afetuosa entre os vencedores e o Capitólio. Ninguém podia ser tão cruel ao ponto de querer destruir uma ligação tão profunda. A Cedar medita calmamente sobre como toda a gente no Distrito 11 acredita que o presidente Snow é todo poderoso. Então, se ele é todo poderoso, por que não altera o quarteirão? E o Schaff, que vem logo a seguir a ela, afirma que o presidente podia alterar o quarteirão se quisesse, mas que deve achar que isso não tem importância para ninguém. Quando chega a minha vez, o público já está completamente destroçado. Houve pessoas a chorar, a desmaiar e até a exigir mudanças. A minha aparição num vestido de noiva de seda branca quase provoca um motim. Adeus a Katniss, adeus aos amantes condenados, vivendo felizes para sempre, adeus ao casamento. Vejo que até o profissionalismo do César mostra algumas falhas quando ele tenta sossegar as pessoas para eu poder falar. Os meus 3 minutos estão a passar rapidamente. Por fim, há um momento de calma e ele consegue dizer: então, Katniss, obviamente, esta noite é muito emotiva para toda a gente. Gostavas de dizer alguma coisa? A minha voz treme quando falo. Só que lamento muito não poderem assistir ao meu casamento, mas fico contente por, pelo menos, me verem no meu vestido. Não é a coisa mais linda? Não preciso de olhar para o sina para receber o sinal. Sei que este é o momento certo. Começo a rodopiar lentamente, levantando as mangas do vestido pesado por cima da cabeça. Quando ouço os gritos da multidão, julgo que é porque devo parecer fantástica. Depois vejo algo a elevar-se à minha volta. Fumo, com origem em fogo. Não aquela coisa vacilante que usei no ano passado na quadriga, mas algo muito mais real que devora o meu vestido. Começo a entrar em pânico quando o fumo se adensa. Bocados chamuscados de seda preta rodopiam no ar. As pérolas caem ruidosamente no palco. Por alguma razão, receio parar, porque a minha pele parece não estar a arder. E sei que o sina deve estar por trás deste fenómeno. Então, continuo a girar. Durante uma fração de segundo, fico sem ar, completamente submersa nas estranhas chamas. Depois, de repente, o fogo desaparece. Paro, lentamente, interrogando-me se estou nua e por que razão o sina decidiu queimar o meu vestido de noiva. Mas não estou nua. Tenho um fato de molde exatamente igual ao meu vestido de noiva, só que é da cor do carvão e feito de penas minúsculas. Espantada, levanto as mangas compridas e flutuantes no ar e é então que me vejo no ecrã de televisão. Estou vestida de preto, tirando as manchas brancas nas minhas mangas, ou melhor, nas minhas asas, porque o sina transformou-me num mimo gaio.